observando ao redor, vendo vários caminhos, enxergando o melhor. Nada de coitadinho que ninguém tem dó, quase nunca vem só a flor sem os espinhos. Tudo acaba bem se for correto do começo, porque aqui se faz, aqui se paga o preço, é o mínimo. Disposição e vontade, nunca pela metade, sempre pela verdade. Escuta a voz que diz, ultrapasse o obstáculo. Sempre teve um que quis parar o espetáculo, mas o show deve continuar, seja debaixo de sol ou a luz do luar. Diz o que cê quer e quanto, nem sempre é pela fé no santo. Não é só esperar e pronto, cê vai ter que suar por enquanto. Me diz o que cê quer e quanto, nem sempre é pela fé no santo, Não é só esperar e pronto, cê vai ter que suar por enquanto. Pela fé no santo, não é só esperar e pronto. Cê vai ter que suar por enquanto. Me diz o que cê quer e quanto, nem sempre é pela fé no santo, Não é só esperar e pronto, Cê vai ter que suar por enquanto.